Homenagem a Pablo pra vocês. Vambora! Baú do Love ao vivo. Vambora, vambora! Solta a voz, vai! Um dia uma cigana leu a minha mão. Eu confesso que na hora duvidei. Lembrei de quantas vezes eu acreditei, mas não dava certo, não era pra eu te conhecer. Solta a voz, Salvador, só quem já sofreu por amor. Foi só você me olhar. Quem tá solteiro hoje sem compromisso com ninguém, joga as duas mãozinhas pro alto. Levanta as duas mãozinhas. Solta a voz. Vambora. Tudo que eu preciso. Só você pode me dar. Quem tá gostando do show faz barulho em Salvador. Portal do Arrocha. Como posso esquecer aquele detalhe no vestido e a flor no teu cabelo lindo. Fiquei feliz, mais uma vez me deu seu contato, escrito no guardanapo. Canta alegria, alegria, alegria. Alô, Pablo. Que o suor canta. Rasgou. Lembrança que ficou seu nome e um recado. Me desesperei, fui atrás, não encontrei. Saí sem diga eu.